Echo Delta Golf 71, maintain position on taxiway Quebec. Na MA3-12, reautorizado, descida 3.000 pés, ajuste 908, livre da restrição de TAP. 3.000, ajuste 908, livre da restrição de TAP, é o saneamento. Na MA3-12, agora autorizado, voa na Voador de Duna. Voa Duna, 3.000, reporta, próximo a Duna. Salvador Azul 491, localizador de X-Ray, Cambodia. Azul 4981, no completo final do procedimento, Sami Torre 198, decimal 95. Barra meu quilo Serra Lima, Recife, 1288. Recife, 1288, quilo Serra. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4981, final LS, X-Ray. Azul 4981, continua a aproximação, informarei que está livre. Segue na aproximação, guardando que está livre, 4981. Vitor Charlie da Costa sem parar? Eu te considero, quanto é a posição, índice é Vitor Charlie. Inicialmente faça espera em Veracruz a 2500 pés, com essas visuais. Vai a Oscar. O Juliette Serratão e com essas visuais, confirme se eu possui o segundo VHE para bordo. A gente mantém o mesmo na frequência livre para a coordenação de aeronaves nessas proximidades, hein? Não estou em contato com o controle. Sobre sério, Juliette Serratango. Força na MA312, desça 2.000 pés, autorizado o final do ILS X-Ray, pista 10, reporta no fluxo localizador. Marcelo, senhorita 2.000, reporta final ILS X-Ray, ouça, né? Mike Romeu Alfa, serviço radar terminado. Agora norte de Salvador, afastado em 2.0 milhas, mantém sobre regras de voo visual. Está autorizado em semana na terça livre para a coordenação do seu voo. Azul 4234, já chama centro Recife em 126, decimal 85. Recife 2.6, 4.2.3.4. Retorno 5.0 graus, 0.9.9. Repouso, pista no 0, 0499, retorno. 1299, autorizado o táxi Alfa Juliette, parte 1 na posição 06. Alfa Juliette, parte 1 para 06, 219, Rota da Gol. Sérgio. Delta Golf, 71 Tower. Just confirm who did give your position April 5. atrasos. Seu pouso se deverá ser em Vera Cruz. Reporte visual com mesmo. Confirme. Corrija. Está autorizado a semana para tentar liberar para a coordenação do seu pouso. O Juliette Serra está com bom pouso. Confirme novamente. Um, dois, remota? Muro 2 remota, chama quando pronto para acionamento, azul 2710. Azul 4981, não autorizado o táxi via Alfa, após Juliette, ingresso abate 1, posição 01. Índia da Charlie, mantendo condições de arrivar, corredor SE. Sinal de procedimento, Sami Torre, 1118, decimal 95. 2,96, graças, senhor, então, ótimo dia. Pode prosseguir na frente. Dan 3304, desça para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado final de procedimento ILFX3, apito 90, reposto estabilizado. 2098, reportada estabilizada, Dan 3304. 663, dono 2. Apatango, Índia Vitor Charles, seja ciente, atento a um tráfico com o meu 44 helicóptero no corredor Axé a 500 pés. Índia Vitor Charles, ciente, conseguindo a subida até 1000 pés, já. Apapapá, Mike, Juliette Romero, como tráfico 11 horas, 8.4 milhas, rumo oposto, subindo para 1 mil pés, o Charlie 1972. Vem ser moto, bate uma? Posição 08. Confirma a posição? 08, está pronto para a cópia. Gente, posição 08. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola a pista no zero. Primeira curva direita, perfil de saída, árvore, elefa. Transpondo 5461 no controle no 20 decimal 8. Nós confirmamos que recebe o código correto agora. Negativo ainda. Papatão Índia, Vitor Charles. Transpondo 08, controle igual a 0. 1095, correção. Planejamento correto. Reporta para adicionar a posição 08. Segmento, chame torre 118, decimal 95. 295, rotando 3304. Capatango, Juliette, Atango, prossiga. Capatango, Juliette, Atango. O slot de oportunidade não foi autorizado pela torre, pouso em Vera Cruz. Papatango Juliette Atango, chame e controle Salvador na 119 decimal 35. Sada que vai dar 1-0. Então 3304, continua a aproximação, informa o Revista ali. Guardando 3304. Sana, tá acionado, vou fazer um check no equipamento, Sana. Sete no zero na remota 1-2, autorizado push, chama táxi. Maratá, tráfego 2, fala em 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, graça, oral de graça, muito bom dia. Salvador, equipamento checado, acionado 5412 a 3 minutos de Amaralina. Apatango Índia Vitor Charlie, recebo 7.777. Ok, ciente, vai tentar mais uma luz. Alô, é o Oceanair 6312, livrou na sua escuta. Oceanair 6312, autorizado táxi Alfa, após reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, ouça. Mike Juliette Romeu, ciente, visual, contrato informado. Charlie, agora 1 minuto de Amaralina, recebe 5412. Ainda negativo, Papatango, Índia, Vitor Charlie. Ok, gente. Se tiver outro código disponível para fazer um teste, cara. Acione 0220, Papatango, Índia, Vitor Charlie. 0220, camarada. Salvador, bom dia, TAN 3304, livrando. TAN 3304, da passagem o Airbus da Avianca, à sua esquerda, após autorizar o ingresso na Alfa e reportante da Juliette. Segue o Avianca, reporta na Alfa da Juliette, TAN 3304. Acionado 0220 na posição Amaralina, na proa do farol da Barra Guarujá. Papatango Índia, Vitor Charles, já fez o stand-by normal aí dele? Afirmo. Papatango Índia, Vitor Charles, faça novamente um check. Posição stand-by normal aí dele. Para stand-by normal ID. Capitão Índia Vitor Charlie, faça stand-by. Stand-by, senhora, agora. Agora recebo 0220, Capitão Índia Vitor Charlie. Graças, senhora. Capitão Índia Vitor Charlie, após o corredor Axé, mantenha o corredor bom fim para Feira de Santa. Salvador 27, lugar para táxi com 42 a bordo, autonomia de 3 horas, alternar, Salvador. 3-0 táxi, Santana Bate 1, após Índia, ponto de pré-pista no 0, torre 1-1-1-8-9-5, QNH 1-0-8, agilizando, se possível. Agilizando, quando bate no Índia, quando dá... Poxa, nem 6312, atento à terra azul, no momento, passando através da posição 07. Após o mesmo autorizar o ingresso Pátio 1 no via Juliette, posição 03. Sim, aqui, então, após a aeronave azul, via Pátio Juliette 03. É o 07, né? É o 03. 03, o Xenia 6312, na posição autorizar o 03, no Pátio 1. Alta, 03. Taxi a retomada da Avianca para a posição 07. Pega a Avianca para a posição 07, tá 3304. Apartamento Vitor Charme, agora recebo 7.777. Patamídia Vitor Charlie, estimados de pouso. Estima o 5-4, dessa hora. Certo. As 2-7-0. Mantém ponte para aguardar. Os 2-7-0 autorizado, né? Mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, 2-7-0. Os 2-7-0, ventou no 70 graus no nós, autorizado a colar a pista no zero. Agora a minha era Azul 27 no zero, decorre 28, controle 20, décima 8. 08, boa, azul 27 no zero. Controle azul 2710, perfura Conde. Azul 2710, contato radar, via saída Conde, sub e mantenha 190. Solicita como final 170, azul 2710. Tente sub e mantenha 170, azul 2710. 170, azul 2710. Cada um índio, Vitor Charlie, agora recebo 0220. Grato. Passando agora o trabalho de Fabrício, Vitor Charlie. Mantenha as condições visuais no meu pé na escuta do controle. Reporta 20 milhas afastado de Salvador. Reportará 20 milhas afastado, Vitor Charlie. Patango Índio, Vitor Charlie, autorizado direto Feira de Santana. Grato, autorizado direto Feira de Santana, Vitor Charlie. soltando, estando... Papatango 045, Papatango. Eu me mantenho em condições visuais 045, Papatango, Índio Vitor Sarro. E você não subida para o 045, Índio Vitor Sarro. Tem que mais que eu virei essa mesmo. Salvador, bom dia, alfa 0733. 0733, informação em curso é aquilo. Temos aqui seu plano para Recife, nível 090. Copia? Alfa 0733, autorizado Sierra Bravo Romeo Fox, conforme rota plano de voo, nível 090. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, destino de saída Conde, transponder 0273, controle no 20, decimal 8. Alfa 0733, autorizado Sierra Bravo Romeo Fox, atrás zero, nível 090, decola plano zero, na curva à esquerda. Saída é a Conde, para 0273, controle no 08. Protegimento correto, Alfa 0733, está pronto para funcionar a parte militar, confirma o PAB. A sua nave a bordo, Alfa 0733. Então, 11 a bordo no parte militar, chama a torre para acionamento em 11895, Alfa 0733, quem negar 1018. Chama a torre, Alfa 0733. Para 2733, autorizado táxi, é bom ponte para nós. Vai acionar aqui o portal do táxi, você chamará quando for para o táxi. Equador Gol 2196, bom dia, na ciência da informação, pela autorização, Porto Seguro. Gol 2196, configurado do plano. Ao 55. Gol 2196, ainda não temos seu plano aqui ativo no nosso sistema, para Porto Seguro. Prendemos em contato com a sala IS e eu volto com uma nova posição. Ok, estamos na escuta aqui, obrigado. Confirma novamente o horário do plano? Ao 1155, ok? Hotel Kilo Lima, alto e claro. Kilo Lima, para esse teste do transponder, chama a torre 11895 no pátio do Gré. Estamos a Vitor Sardo, ciente, para o 045, mantém ainda a escuta do controle. Patango Índia Vitor Sardo, informo que receba agora 0230. Hotel Kilo Lima já acionado? Do 223, 2223, correção. Para a vitória da conquista, plano cópia. Negativo, passareiro 2223, solicita acionamento dos motores na posição. O acionamento é por conta e risco do comandante. Passareiro 2223, está pronto para a vitória da conquista? Chamaremos mais tarde isso. Ainda é para. Estamos vendo aqui acionamento na marcha lenta. É só para puxar o do acionamento, posterior acionamento para o segundo parque de balanço. Gente, parceiro 2223, confirma somente a posição no pátio. 1-3. Gente, é remota 1-3, pátio 1. Horas Campinas, autorizado o táxi, bate 1 no contorno, após 20, ponto de espera, pista no 0, chama a torre 11895, QNH 10, 18, com 10095. Andrei 259, bom dia, via chegada bom, se deixa para o 050, ajuste 1098. Autorizado inicialmente pelo TAM 3259. Abandono a Arena Fontenova, vai com o cruzador Farol de Tapuã para pouso em Serra Brava, Serra Vista, Mais Juliette Romeu. Tapuã Mais Juliette Romeu, sim, reposta o Farol de Tapuã. Mantenha-se em condições visuais, 510, ajuste na 08. Ou no 095, autorizado ali, ainda colapso no 0. Aumentou 160 graus, 099. Isso, ali ainda colapso no 0, 09. 2196, na escuta. 2196, para pouso, seguro, pronto, cópia. Confirmando também de posição no pátio. Na meia dúzia, está pronto, cópia. Gente, na minha dúzia, autorizado para Serra Brava, Papai Serra, conforme rota plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, fechou de saída da EL, após voa Leda, transição IDEV, transponder 5530, controle no 208. Autorizado Porto Seguro, 360, conforme rota do plano, decola da 10 com curva à direita, na da EL, Leda IDEV, 5530. E 1208. Protegimento correto, reporta para você na posição 0612. Obrigado. Mate 7 Romeu. Confirme. Controle de Salvador, o slot é oportunidade para o senhor solicitar, o senhor tem que apresentar o plano de voo completo e expressar no plano de voo completo o seu desejo de slot de oportunidade. O senhor fez esse procedimento? Foi orientado pelos próprios atendentes da SANAES fazer o plano de voo com 45, a notificação com 45 minutos antes, não foi plano de voo completo. Ok, tudo bem. De qualquer forma, a gente acabou de consultar o CGNA. De voo, nível 280. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Transponda 5473, controle no 20.8. Tá bom, Dojo. Maquilete Romeu fez uma coordenação prévia e disse que por ser asa rotativa e TV, teria essa oportunidade. O CGNA ele fornece slot para pouso apenas com horário previsto de pouso. No nosso caso, não temos um horário certo. Oi, Salvador, bom dia. Eu vou 095, me coloco no 3500. Vou no 095, contato radar, via saída árvore, submantenha 360. Via árvore, 360. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantém inicialmente sobrevoo no farol de Itapuã, aguarde coordenação. Aguardando a coordenação, Mike Juliette Romeu vai manter o farol de Itapuã, mais um minuto. Patango Índia, Vitor Charles, não há tráfego do conhecimento do controle nesse setor, frequência livre para coordenação. Papapá, Mike e Juliette, o meu para ingresso no circuito, chame torre 118.95. Está presente ou no 1895, mais que deve comer, eu agradeço. Sou em Salvador, papapá, mais que deve comer. Mais que deve comer, eu uso direto pátio, consegue assistir? Direto pátio 5, pela papá, pelo setor uísque, mais que deve comer. Ah, é, se for só com o lado, meto no 60°096, mais que deve comer. Marquilhagem Romeu. Portal LD733 na porta da pista. LD733, autorizado ingresso via pista, porta Leandro Tronto no zero. Autorizado ingresso na pista, reportará a viagem da 1-0, portal LD733. Sinal, pouso, Mike Juliette Romeu. Passou controlado, vento 170 graus, 09 norte, Mike Juliette Romeu. Formada controlada, Mike Juliette Romeu. Azul 2790. Na escuta, prossiga. Camilhas Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 170 e chame Aracaju, 120 decimal 3. Aracaju 103, azul 2790. Do Mike 7 Romero. Salve 49, no corte de frequência, Mike 7. Responde ele dando frequência do Mike 7 Romero. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus, zona 1 no norte. Está direto do Natan 3859, desça para 2 mil pés, permanece ajuste na 0 no 8, autorizado o nosso procedimento ILS 3, a pista no 0 para estabilizar. Salvador, Força Aérea 2733. 0733. Felicita a retorno para o Pátio Militar, vai abordar. Sim. Livre táxi, o Pátio Militar, frequência com o plano. Vai fechar o plano. Vai procurar o plano ou vai retornar? Possivelmente retorna. Qual mais tarde, provavelmente, vai fazer o pedido de plano aqui, vai retornar pela pista? Afirma, autorizado, via pista, hotel, Pátio Militar, frequência. Isso é só o máximo de passo para o 3304. 3304, pronto, copa agora, Cruzeiro. Pronto, copa. Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva, à direita. Perfil de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5525, controle 120, decimal 8. Brasília autorizado, via rota do plano, inicial pêndulo 17, nível autorizado é o 360, decola 10, curva direita na Arbor Elefa. Transponder 5525, controle 1208. Está na posição 7, o TAN 3304. Protegimento correto, reporta a posição na posição 07, TAN 3304. Reportará, 3304. VEC, acionamento no 612, gol 2196. Gol 2196, autorizado, pushback, posição 62, você reporta para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 2196. Realizado aqui 3259. 3259, completo final do procedimento ILS Actuation, torre 118, decimal 95. 1895, 3259, obrigado. Boa. Torre Salvador, bom dia, 3259, final FG 110, 1 milha 2 via terra. 3859, 1170 graus, 099, 39 pulsos, pistola. Pode no 03259. 9630, tá? Patio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, QNH 10119. Patio 1 no Índia, 2195, 1195, gol 2196. Confirme a frequência, 2195. 2196, frequência da torre 11895, e o QNH 1099. Ok, 1895, com 19, obrigado. Principalmente o POB e autonomia. Opa, 96 com 3 horas e 10. Parou, push, acionamento, TAN 3304. TAN 3304, autorizado push, chama táxi, posição 07. Autorizado, chama para o táxi, TAN 3304. Salvador clearance, dynamics 410. Yankee Alpha 410, go ahead. Yes, Dynamic 410, request ATC clearance to Sierra Yankee Charlie Juliet, information Kilo. Dynamic 410, stand by for ATC clearance. Dynamic 410, do you copy? Dynamic 410, ready. I report to my India, I have a ATC clearance, stand by. Standing by. Salvador, boa... Bom dia, Gol 2196, ponto de espera da 10, pronto. Gol 2196, bom dia, autorizado a linha manter, fechando 0. A linha manter no 0, Gol 2196. Nove, sala 00, direita, solo 291. Foi 3663, agora cópia número 2, prepara a saída da Eula e da Mótica. Aerotáxi, tá 3304, 92 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando com... Na parte 1, após Índia, ponto espera vista no 0, chama Torre, 118, decimal 95, que é legal no 099, tá 3304. 1099, Majúcia, táxi autorizado, e Apache, Índia, no ponto espera, Torre, 118, tá 3304. Dona 6311, acione identificação, via chegada Bonk, desça para o 050, ajuste no 019. Clarita, desculpa, não é erro mesmo, é o 63, desculpa. Confirma, Chané 6311, eu recebo aqui o plano do Chané 6311. Confirma, again, the April 4th. April number 3, spot number 7. April 3, the position 07. Okay. 308, we got one here. Ocean 6312, prossiga. Para a recepção. Agora a cópia é só um minuto, número 2. Número 3, correção. Radar via saída da El, submantenha 360. Subindo via 360, 2196. Juliet, fly level 380, conforme your flight plan route, runway 10, first turn to your left, Momo departure after is long transition, is long. Squawk 5513, control 120.8. Okay, Dynamic 410 cleared Sierra Yankee Charlie Juliet, flight level 380, flight plan route, Momo Eslam, squawk 5513, departure 120.8, we are unable, flight level 380, request flight level 340 initially. I'll coordinate flight level 340, the route back is correct, report ready to start up on the April 3, just confirm the Momo departure is long transition, please read back. Confirm Momo departure, yes sir, and we'll stand by for Aslam transition. What is the 7.8.3, dynamic 410? Controlo, 3259, Juliette aguardando. 3859, autorizado ingresso, via Juliette, posição 04. 04. Alô, 4299, prossiga, já pronto para o push. Olhando para a equipe de solo, após o Airbus 320 da TAM ingressar a posição 04, estará iniciando o pushback no 01. Tráfego Salvador, bom dia. 9803, e informação de tudo para a cobra. 98030, número 3 para cobra, para a série da Eule e da Mótima. Comando com o número 3, da Eule e da Mótima. 3663 para outro cobra. Ah, mesmo. 3663 autorizado, Guarulhos, conforme rota plano de voo, nível 340. Decola a pista no zero, vem na curva direita. Mexeu de série da El, Leda, ótima. Transponder 5535, controle em 120 decimal 8. Cotejamento correto, porta plantação na posição 02, na 3663. 03304. Autorizado. Aeroporto de Recife conforme rota plano de voo nível 350. Decola pista no zero, primeira curva esquerda. Peixe de saída Bucajamo, Aracaju. Transponder 5523, controle no 20 decimal 8. Bucajamo, Aracaju. A gente tem 5523, transponder 208. É o controle. O Canel 6312, pronto, puxa acionamento 03. A gente aguarda para o post na posição 03, protegimento correto. O Xane 6312. 6312. Xane M falou 0, do Rime. Dynamic 410, conforme coordination, you upgraded to the flight level 340. Dynamic 410, on the speakers. Dynamic 410, the ground. Controle em 20.8. 208, graças, bom dia. Controle, tá, 3304. 3304, contato radar, via saída Arbor, submantenha 360. 360, Arbor, 3304, quando possível, direto para posição elétrica. No 9803 para Guarulhos, autorizado do posto de Guarulhos, conforme rota plano de voo, nível 340, decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Mótima, transponder 5534, controle 120, decimal 8. Para Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, na saída da El, Leda e Mótima. Fazer uma nota para a gate 9, cotejamento correto, reporta pronto a funcionar. channel 6311, send 2000 feet, NH1019, clear. ILS final broadcast set. Down to 2000, NH1019, clear. Let's take a break, call you back on 7. Tem uma prova por quantas milhas? Gol no 160. 240 por mais ou menos 10 milhas. Tente livre de desvios, gol no 160. Gol no 160 após desvios, vou ITAP. Pode ver, ITAP. 10 on the sequence.